convidada para levar uma turminha e cantar numa festinha para o amigo Zé Piolho. Levei comigo o manézinho, o sanfoneiro e o neguinho batuqueiro que se chama Zé Caolho. Atrás de nós veio a gata borralheira, a cachorra perdigueira e a cabrita pé de vento. Pelo caminho fui juntando bicharada, aumentando a criançada e também veio o tio vento. O Zé Piolho quando viu aquela tropa se escondeu atrás da porta e não quis aparecer. Aí então nós entramos no terreiro, tocamos o dia inteiro sem comer e sem beber. A bicharada que não tem nada de besta, quando vai a uma festa quer encher a barriguinha. E a borralheira comandando 20 gatos, almoçaram 7 patos, 10 pintinhos e a galinha. A cachorrada e a cadela perdigueira, vendo aquela brincadeira, resolveram atacar. E o porquinho que dançava no forró num instante virou pó e sumiu do lugar. Um bode velho e a cabrita pé de vento engoliram de repente e uma roça de repolho. Aí então dei no pé com a turminha e depois dessa festinha nunca mais fiz a piolho. Cadela perdigueira, vendo aquela brincadeira, resolveram atacar. E o porquinho que dançava no forró num instante virou pó e sumiu do lugar. Um bode velho e a cabrita pé de vento engoliram de repente e uma roça de repolho. Aí então dei no pé com a turminha e depois dessa festinha nunca mais vi Zé Piolho.